Levantei-me, ó Senhor, com coração em chamas, buscando a Tua presença, onde as almas se chamam. Davi, o rei escolhido, trouxe a arca em louvor, com 30 mil em júbilo, glorificando o Senhor. Ó arca do Senhor, tua glória é sem fim. Entre os querubins eu me prostro a ti, com harpas e tambores venho te adorar. Na casa de Obed-edom tua bênção vai reinar. A era de Nacon, um momento de temor, Uzá estendeu a mão, mas encontrou a dor. Davi se entristeceu, como virá a ti? Mas a tua presença traz vida a mim. Oh, arca do Senhor, tua glória é sem fim. Entre os querubins eu me prostro a ti, com harpas e tambores venho te adorar. Na casa de Obed-edom tua bênção vai reinar. 6 passos, um sacrifício, um cântico de amor, diante de ti dançamos em teu esplendor. Mas eu me alegro, Senhor, em tua escolha fiel, de me fazer teu povo sob o teu grande céu. Ó arca do Senhor, tua glória é sem fim. Entre os querubins eu me prostro a ti, com harpas e tambores venho te adorar. Na casa de Obed-edom tua bênção vai reinar. Ele se humilhava, sua dança era pra ti. Na presença do Senhor eu quero simplesmente existir. Arca do Senhor, meu coração é teu, eternamente sob o teu grande véu.